Tu sabe que eu não valho nada. Largo tudo pra poder ficar comigo. Mesmo sabendo que eu não quero compromisso. Sou bicho solto e você quer correr o risco. Então não fica de piaça. Não me cobra pra não me estressar contigo. Já conversamos e você aceitou isso. Eu sou maluco, neurótico e possessivo. Me deixa à vontade, quero liberdade. Sou livre pra voar, vou te ligar se der saudade. E quando a gente transa, corpo quente tipo ferro. Tu me beija e me arranha, viciei nessa mulher. Minha, fala que tu é minha. Então não fica dando ouvido pra tuas amiguinhas. É pra mim que tu rende quando tá na minha cama. Gemendo meu nome ainda fala que me ama. E ela fala que me ama. Tô apaixonado nessa sagitariana. Tem que ver ela na cama, da aula, deitada, pelada. Bebendo vinho, fumando cigarrinho de palha. Ela entrou pra academia agora. Não sei porque se tu já é gostosa. Posta foto pra me provocar. Quer me instigar, me fazer ciúme. Sabe que eu não valho nada. Largo tudo pra poder ficar comigo. Mesmo sabendo que eu não quero compromisso. Sou bicho solto e você quer correr o risco. Então não fica de piaça. Não me cobra pra não me estressar contigo. Já conversamos e você aceitou isso. Eu sou maluco, neurótico e possessivo. Eu não quero me envolver, mas já me envolvi demais. Posso me contradizer e até voltar atrás. Eu sei qual o seu poder, tu só quer me ter na mão. Mas não vou me entregar, prefiro minha solidão. Ela me mandou mensagem, fala logo o que tu quer. Disse que tá com saudade e quer ser minha de fé. Essa nossa intimidade, só nós sabe da verdade. A nossa sinceridade é o que nos mantém de pé, por fé. É que ela fica linda quando tá puta comigo. Bandida gosta da minha pegada de bandido. Desapegado, tô correndo de compromisso. Ando culpado e quando eu tiver tempo eu te ligo. Sexo selvagem, tapa na bunda e na cara. Nós dois no quarto, você sentando dá aulas. Não tenho tempo pro seu tempo, basta entender. Por mais que eu fique com outro, eu gosto de que você. Sabe que eu não vale nada. Largo tudo pra poder ficar comigo. Mesmo sabendo que eu não quero compromisso. Sou bicho solto e você quer correr o risco. Então não fica de piaça. Não me cobra pra não me estressar contigo. Já conversamos e você aceitou isso. Eu sou maluco, neurótico e possessivo.